Repreendido por ter na cara na sua camiseta. Vocês são piores que fumar pastel de skunk. Reclamam da mancha que tem na bombeta. Explico que eu vim da lama e apareço em um instante. O Loto sabe que se eu bato na porta é clássico delivery. Sou feio e talentoso igual o Ribeirinho fissurado em cerveja, irmão. Levo o reino esse meu tempo gira ao contrário. Relógio, soro, só tactic. Elas me ligam com aquela desculpa velha que eu salvo, que eu bolo, a gente ri, assiste o Netflix. Proposta irrecusável, nega, até me seduzi. Pena que eu sou shaper e também sou só assinante free. E eu penso, não vale todos os risos gostosos. Seus desejos bondosos são cheios de maldade e entregam seus corpos. Sangue no cálice, sante meu mano. Toma teu salve, não me pergunta por quê. Eu vou fazer o barco virar. Eu vou fazer o barco virar com os dedos. Não me pergunta por quê. Eu vou fazer o barco virar. Eu vou fazer o barco virar com os dedos. Por isso eu vivo sem sossego. Sem sossego, nego, sem sossego. Porque eu sou príncipe do gueto. Príncipe do gueto, produto do gueto. No meu corre desde cedo. Sem sossego, nego, sem sossego. Um exilado do governo. Príncipe do gueto, produto do gueto. Saúde, meus irmãos, minhas irmãs. Primeiramente, licença. Gratidão pela oportunidade das palavras novamente. MC Marechal por aqui. Minha busca sempre foi pelo equilíbrio. Eu tento trazer o melhor pra dentro, pra que eu possa construir o melhor de mim, pra que o melhor de mim possa ser exposto pras pessoas. Esse é o meu intuito na vida. Pra que um dia a gente possa construir nós melhor. As referências, elas vão mudando, mas o propósito é o mesmo. Eu desejo muita luz pros meus irmãos do Costa, pros irmãos e pras irmãs que estão ouvindo isso agora, seja 2017, seja 2050, não interessa. Porque o tempo, ele é relativo quando a gente tem como registrar. Era moleque, já fazia rap, não tava bamba. Ouvi dizer que alguém que passa back em uma semana junta mais grana que qualquer pivete. Em um ano sonho, pus na balança, mas largar meu sonho é muita responsa. Cê sabe, tio, como é difícil só mesmo quem já sentiu. Vários rios, porque o começo é tenso igual Silent Hill. Carrepio, acha valor que queria ser igual Peril do Cypress Hill. Quem duvidou hoje me vê rodar o Brasil. Quem me vê, quem me viu, eu não desisto até ter mais dinheiro que o tio Phil. De Insul Filmes X3 com TV e pay per view. E mais 100 mil de rolê, em SP ou no Rio. E se eu for rico vai ser, sem perder minha raiz. Não me vendi pra TV, SBT, Raul Gil. E é difícil esquecer meus parceiros que sumiu. Mas quem me desmerecer é quem me vê, não quem viu. Costa Gold Menestrel. Money. É pra falar as verdades então? Demorou. Desci na ladeira na fé, os copos na beira. Logo do Damassa na bandeira, na ladeira mó fé, os copos na beira. Vocês nunca vão tomar meu lugar no topo do topo do topo. E se eu rimar vai ter money. Sonhos e planos insanos e mano tentando acabar com a corrida que foi construída sem nenhuma ajuda do seu pessoal. Tá ligado? Percebe o ensejo nos olhos, eu vejo o público do rap se mostrando hipócrita. Ota, original, pois é que eu sou corte de camal, xablau. Cê tá entendendo a moral de quem fala do corte? Por que que eu falo da minha família em toda a canção? Por o CTNT de cuzão, pega a visão. Que se o assunto é família e pá, sujeito homem tem dívida de gratidão. Vacilão. Eu lembro do Jimmy transferindo seus contatos do corre porque ele já tinha feito a grana do mês. Alguém já fez isso por algum de vocês? Eu lembro do Guilhermino fechando o show a 200 reais e dividindo o total em 6. Lembro do mano que representava na postura o Costa Gold em fase de evolução comparada a todos os MCs de ontem. Também lembro do mano que saiu do por a mina sozinha de rolê com bonde. Eu sei quem caguetou o porte, Doug pelo pódio. Atitude se eu trombar lá em cima vai ser cheio de ódio. Batalha é uma mansão pro by nem toque toque. Daqui a Tóquio conheci MC Pinóquio. 8 da manhã no job, Predelli, Hermes, Brainstorm. Inimigo é o ultimato board. Revivendo hip rock com Loto nessa era de Loki. Como solo da guitarra do Jimi Hendrix na voz da Janis Joplin. Imagina nascer italiano nativo e querer ser MC com do teu vô que nunca para. Agora imagina se eu mesmo fosse a neta dele nascer com o nome de Maria Clara. Te amo, vô. Eu nasci no morro e me criei na cidade com a integridade de um homem que batalha pra ter uma família. E sabe por que eu não vou ramelar com 21? Porque com 32 eu vou querer visitar minha filha aí. tentando atropelar, prepara a mira. Ostentando sempre a liberdade, vê te segurar a melodia, melodia. Dela me chamou, oh, se pá que ele já sabia. Oh, entendo o verso e sinta a força que tem a família. Com o strap do loto, nós escreve, curte, abrigo. Oprime quem deixa a mente vazia. Não ligo se julgam na mesa dos justos. A noite pra quem trabalha é dia. Tamo na quinta dose de filosofia. Oprime quem deixa a mente vazia. Não ligo se julgam na mesa dos justos. Salve família Costa Gold. Muito sucesso e sorte na nova caminhada. Parabéns, CD300 tá punk, vai que vai. Fé em Deus, fé pra tudo, muito trabalho e muito lazer. Forte abraço, Nog, Perdela, DJ Cid, Pedro Loto, que não é o Crew. Aqui é Gustavo Black, ele é Lírica Bereta. Costa Gold 300, só marreta, tem.